Saúde com beleza. Filosofia, psicologia, teologia. As três ciências fazem trilogia analítica, uma extensão da psicanálise elaborada por Norbert Kepp. É ele o protagonista deste espaço radiofónico que lhe levamos às quintas-feiras, às 18h30, para refletir. É uma visão diferente e inovadora do mundo que não pode ser deixada de parte. Homem Universal, às quintas-feiras, às 18h30 da tarde, no Canal 1. Mistérios escondem o rock e o indie. Quem são as grandes vozes do passado e as novidades para o futuro? Acompanhe Mr. Music Show, um espaço dedicado a estes dois géneros musicais, o rock e o indie, com especial atenção à mistura de ambos, o indie rock. Sintonize Mr. Music Show todos os sábados, às 3 da manhã, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. A coordenadora executiva da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Iracema Nascimento, avalia que houve avanços significativos na inclusão das pessoas com deficiência nas escolas. No país, cerca de 140 mil crianças e jovens estão fora da escola devido à deficiência, transtornos de desenvolvimento, autismo e superdotação, segundo o levantamento na base de dados dos que recebem o benefício de prestação continuada, BPC, na escola e têm até 18 anos. A discussão sobre garantir o direito à educação inclusiva a todos os que têm deficiência é tema da Semana de Ação Mundial, que ocorre entre 21 e 27 de setembro. E este ano tem como tema o direito à educação inclusiva, por uma escola e um mundo para todos. Como parte das atividades da semana, um seminário foi realizado nesta terça-feira em Brasília. A coordenadora executiva da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Iracema Nascimento, avaliou que houve avanços significativos na inclusão das pessoas com deficiência nas escolas. No entanto, diz que para ampliar os resultados do trabalho e garantir as matrículas das pessoas com deficiência em escolas regulares, é preciso superar fatores como a falta de estrutura escolar e também ampliar a qualificação de professores e vencer a resistência de famílias. Às vezes, há resistência até das famílias, que ficam temerosas de que suas crianças sejam maltratadas, disse Iracema. Dados da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, obtidos a partir do Censo Escolar de 2013 do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, apontam que apenas 6% dos professores que atuam na educação básica têm formação continuada específica em educação especial de no mínimo 80 horas. O quinto presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, a assumir a presidência da República, esteve nesta terça-feira à tarde no Palácio do Planalto. Por apenas uma hora, Ricardo Lewandowski assinou atos como chefe do Executivo, já que substitui constitucionalmente a presidente Dilma Rousseff em viagem aos Estados Unidos para a Assembleia Geral das Nações Unidas. Pouco antes de 15 horas, Lewandowski atravessou a Praça dos Três Poderes e entrou na garagem do Planalto. Ele acumula os cargos até o início da noite de hoje, quando o avião de Dilma entra em território nacional. Às 16 horas, sua comitiva, com 5 carros, deixou as dependências do Palácio. Como presidente da República, assinou a promulgação de acordos bilaterais permitindo o trabalho remunerado de dependentes de diplomatas. Os atos bilaterais foram aprovados pelo Congresso, entram em vigor nos próximos meses e envolvem reciprocamente a Bélgica, Eslovênia, Filipinas, México, Nicarágua, Romênia e Suíça. O ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, votou nesta terça-feira a favor do arquivamento do inquérito que apura o suposto esquema de formação de cartel em licitações do sistema de trens e metrô de São Paulo. No processo, os deputados federais José Aníbal, do PSDB de São Paulo, e Rodrigo Garcia, do DEM de São Paulo, respondem na corte por terem foro privilegiado. Após o voto do relator, o entendimento foi seguido pelo ministro Dias Toffoli, mas o julgamento foi interrompido por um pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso. Marco Aurélio entendeu que a testemunha que fez o acordo de delação premiada com a justiça não apresentou provas concretas sobre a participação deles no suposto esquema. De acordo com os advogados dos deputados, a testemunha citou os nomes dos parlamentares somente 6 anos após o início da investigação. Não há data para a retomada do julgamento. Com base na falta de indícios, o Supremo já arquivou inquéritos contra o senador Aloysio Nunes, do PSDB de São Paulo, e contra os deputados federais Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo, e Edson Aparecido, do PSDB de São Paulo. No inquérito são apurados crimes de corrupção, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. As investigações indicam que as empresas que concorriam nas licitações do transporte público paulista combinavam preços, formando cartel para, com a anuência de agentes públicos, elevar os valores cobrados. Em meio à onda de insegurança provocada por sucessivos ataques a ônibus e veículos particulares ocorridos nos últimos dias na capital e região metropolitana, a governadora do Maranhão, Rosiana Sarney, pediu ajuda ao Ministério da Justiça para reforçar a presença da Força Nacional de Segurança Pública com o envio de mais tropas a São Luís. O pedido de mais integrantes da Força Nacional, de acordo com o Ministério da Justiça, foi protocolado na noite de ontem e está sendo analisado pela pasta. Caso a solicitação seja aceita pelo governo federal, outro contingente será designado para o Estado, que já conta com o auxílio da Força Nacional de Segurança, atuando no Complexo Penitenciário de Pedrinhas. Apesar de o Ministério da Justiça informar que o envio de tropas da Força Nacional ocorre em caráter episódico, temporário e planejado, o Maranhão conta com o suporte de forças federais desde 23 de outubro de 2013. Alegando questões de segurança, o Ministério só revela os custos da operação, o efetivo enviado ao Estado e os detalhes da atuação das equipes ao fim da operação. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes e leitores, o Bispo Rodrigues já cumpre prisão domiciliar. Agora o Delúbio Soares também foi agraciado com o benefício. Daqui a pouco, com exceção certamente de Marcos Valério, o operador do Mensalão, todos estarão cumprindo retiro em casa. Pois é assim que deve ser tratada esta nova modalidade de punição para ladrões do colarinho branco, se é que isto pode ser chamado de punição. Para coroar este momento sui generis do Brasil, assistimos ao Lewandowski ocupando a cadeira de presidente da República. É simples concluir que resta pouca esperança sobre possíveis mudanças no país. Dilma vai mudar o que aí está? Marina tem experiência e poder de aglutinação para fazer isso? Sequer tem um partido para chamar de seu. O que carrega é a experiência de ter nascido e convivido por longos anos nos braços e nas graças do PT, do qual fez parte do governo Lula. Diante de tudo o que está sendo denunciado, fica difícil de imaginar que Lula e sua turma não soubessem de nada. O Mensalão 1 aconteceu na antessala do seu gabinete em pleno Palácio do Planalto. Dilma foi ministra de dois postos, Minas e Energia e Casa Civil, 4 anos de presidência da República. E não sabe de nada também? Nem como é sustentada sua base de apoio? Indiferentes e com a certeza da impunidade, praticaram o Mensalão 2, mais lucrativo, inclusive. O Ministério Público, o Tribunal de Contas, Polícia Federal e a juíza Tourinho da Bahia não podem argumentar que não possuem provas sobre as falcatruas cometidas por esta gente. Pelo menos neste momento, diante do depoimento de Meire Posa, tesoureira do Doleiro Youssef, da delação premiada do ex-diretor Paulo Roberto Costa, das duas construtoras que delataram possuir contas na Suíça de recursos desviados da Petrobras, e agora da presidente do Instituto Brasil, Dalva Celi, entidade que desviou mais de 50 milhões de reais da construção de casas para pobres na Bahia, para os bolsos de políticos do PT e seus aliados, não falta nada. Meus caros ouvintes e leitores, pedir que saiamos às ruas para protestar, com caras pintadas ou não, pregar um impeachment da presidente da República, da Câmara e do Senado, é algo para o momento inconveniente, impraticável, em razão de que o que aí está é corrompido, faz parte. Então não tem outro jeito. De forma pacífica, ordeira, mas contundente, eficaz, consciente, poderemos dizer não a tudo isto no dia 5 de outubro. O que está escrito e em prática não dá para mudar mais. Porém, podemos evitar a continuidade, disfarçado ou não, dos mesmos, escrever um novo final, que não seja a vergonha do servilismo e da exploração da pobreza, da miséria mental e econômica do país. Para alguns, falta lucidez. A outros, coragem, inclusive. De Brasília, José Wojtchumas. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Vamos fazer mais um rápido intervalo e já voltamos com o Jornal Brasil Notícias. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento. Saúde com beleza. Às terças, às 19h15, vamos viajar por ruas e cidades. Les amants de Paris couchent sur ma chanson. À Paris, les amants s'aiment par leur façon. São ruas, cidades, localidades, regiões, países, culturas. O sem fim de lugares por onde podemos passar, sempre na companhia de Nuno Miguel. Por ruas e cidades, às terças-feiras, às 19h15, com Nuno Miguel no Canal 1. I want to be part of it. Mais um final de semana já chegou e agora tem forró da melhor. Muito forró pra galera, hein, Zé? O programa hoje vai estar uma belezura e eu vou estar dando chicotada pra todo lado hoje. Então, Zé, já que você tá animado assim, ó, dá uma chicotada nesse frio. Vai lá, Zé, chicotada no frio, Zé. Agora chicotada da tristeza, Zé. Chicotada na solidão. Toma! Muito bem, Zé, o programa tá apenas começando. 2 horas de muito forró e muita alegria aqui no seu rádio. Vale a pena você dar um gás aí no seu volume. Forró da melhor. Aos domingos, às 16h, com Hermes Dias, no Canal 1. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento: saúde com beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. O presidente francês François Hollande afirmou nesta terça-feira em Nova York a seu colega iraniano Hassan Rouhani que toda a colaboração é necessária para encontrar soluções políticas no Oriente Médio, aludindo à situação no Líbano, Síria e Iraque. Necessitamos de toda a colaboração possível para encontrar soluções políticas, afirmou Hollande antes do início de uma reunião com a delegação francesa na ONU. Creio que podemos, pelo conceito que temos de equilíbrio do mundo, encontrar saídas, inclusive para este trágico e terrível momento, afirmou Hollande. Os dois presidentes trocaram visões da forma de combater o terrorismo, segundo um comunicado da presidência francesa, ao final da reunião. Ao menos 14 pessoas morreram nesta terça-feira em um atentado com carro-bomba perto de um mercado de um bairro majoritariamente xiita de Bagdá. O Iraque está sob forte tensão interreligiosa, reforçada pelo avanço do grupo jihadista sunita Estado Islâmico, ao qual se opõem milícias xiitas e tribos sunitas. Presidente Barack Obama declarou nesta terça-feira que a coalizão de nações envolvida nos primeiros ataques aéreos contra o grupo Estado Islâmico na Síria mostra que os Estados Unidos não estão sozinhos no combate aos jihadistas. A força desta coalizão deixa claro para o mundo que isso não é uma luta dos Estados Unidos sozinhos, disse Obama, dando destaque ao apoio de seus inimigos e aliados na operação militar Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Catar e Jordânia. Em um breve discurso na Casa Branca, antes de partir para Nova York para participar na Assembleia Geral da ONU, o presidente afirmou que, acima de tudo, as pessoas e os governos no Oriente Médio estão rejeitando o Estado Islâmico e defendendo a paz e a segurança que as pessoas e o mundo merecem. Em Nova York, Obama se reúne com o novo primeiro-ministro iraquiano Haidar al-Abadi, com quem buscará reforçar a coalizão frente a esta grave ameaça à paz e à segurança que representa o grupo radical Estado Islâmico. Os Estados Unidos iniciaram em 8 de agosto os bombardeios contra posições do grupo Estado Islâmico no Iraque, mas os ataques na Síria constituem uma nova fase em sua guerra contra esta organização, que mantém sob seu controle 215 mil quilômetros quadrados entre os dois países. O presidente da França, François Hollande, assegurou nesta terça-feira que seu país não cederá a qualquer chantagem ou pressão dos jihadistas, que ameaçam matar um refém francês. Por mais grave que seja esta situação, nós não cederemos a nenhuma chantagem, a nenhuma pressão, a nenhum ultimato, afirmou o presidente, assegurando ainda que continuará dando apoio às autoridades do Iraque em sua luta contra os jihadistas. A França rejeitou nesta terça-feira o ultimato dos sequestradores de um francês na Argélia e afirmou que seguirá bombardeando no Iraque os jihadistas do grupo Estado Islâmico, sem se pronunciar sobre se os atacará na Síria. A França já havia anunciado que não manterá nenhuma discussão, nenhuma negociação com os autores do sequestro do francês Hervé Courdel, conforme afirmou o primeiro-ministro francês Manuel Valls. Os sequestradores do francês, membros do grupo jihadista Junt al-Khilafa, que obedece ao Estado Islâmico, ameaçaram na segunda-feira matar o refém se a França não renunciar aos bombardeios no Iraque em um prazo de 24 horas. Guia de montanhas Gordel, de 55 anos, foi sequestrado em Tizi Ouzou, 110 quilômetros a leste de Argel. As autoridades mexicanas acharam dois corpos calcinados na região de Zacatecas, ao norte, e uma das vítimas pode ser Gabriel Gomes Michel, deputado federal do partido governista PRI, pelo estado de Jalisco, no oeste. As autoridades procederão a exames para identificar os dois corpos. A esposa de Gomes Michel denunciou na noite de segunda-feira que seu marido havia sido sequestrado quando viajava de carro na zona metropolitana de Guadalajara, capital de Jalisco, a caminho do aeroporto. O deputado do PRI, Partido Revolucionário Institucional, do presidente Henrique Peña Nieto, é pediatra e foi prefeito de Hergulho entre 2010 e 2012. Os motivos do crime também estão sendo investigados. Incapaz de se opor aos ataques da coalizão anti-jihadista, Damasco prefere manter as aparências, garantindo ter sido prevenido com antecedência e espera beneficiar da situação para se tornar um parceiro na luta contra o terrorismo, de acordo com especialistas. O regime foi forçado a aceitar a realidade, explica Salman Shaikh, diretor do Instituto Brookings Doha Center. Ele poderia gritar, ameaçar, bater os pés, mas provavelmente escolheu manter boa aparência. Eu não acredito que houve muita cooperação com a coalizão, mas essa é a impressão que o regime quer transmitir, acrescenta. O Ministério Sírio das Relações Exteriores reagiu aos ataques, dizendo que Damasco apoiava qualquer esforço internacional para combater o terrorismo, mas que isso deveria ser feito respeitando a soberania nacional. Ele também insistiu que o ministro das Relações Exteriores, Walid Mualem, havia recebido na segunda-feira uma mensagem de seu homólogo americano John Kerry, informando-o de que os Estados Unidos iriam atacar bases do Daesh, sigla em árabe do Estado Islâmico, na Síria. Esta mensagem foi transmitida pelo chefe da diplomacia iraquiana, segundo o ministério. O chefe do executivo de Hong Kong sofreu nesta terça-feira uma tentativa de cerco de estudantes em greve que protestaram diante da sede do governo contra a decisão de Pequim de limitar o alcance do sufrágio universal. Centenas de estudantes do movimento pró-democracia se reuniram diante do gabinete do chefe do executivo, do Conselho Legislativo e dos principais ministérios da região autônoma, sob administração chinesa, no bairro portuário. 13 mil estudantes, segundo os organizadores, faltaram às aulas no primeiro dia de uma semana de boicote nas universidades.

Desde que as primeiras informações vazaram na imprensa, em 5 de setembro, ninguém obteve acesso aos documentos, ao menos de forma oficial. O juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, Sérgio Fernando Moro, se negou a fornecer acesso à delação a parlamentares, à petroleira e à CGU. Advogados criminalistas ouvidos pelo Correio Brasiliense em Brasília confirmaram, sob anonimato, que não é possível obter cópias das declarações de Paulo Roberto Costa, delator, considerado por alguns um homem-bomba, devido aos efeitos político-eleitorais que as declarações podem causar na imagem e nos votos dos personagens envolvidos. A expectativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento é reverter até o fim do ano o embargo do Japão e da Arábia Saudita à carne bovina brasileira. Trata-se dos únicos países que ainda mantêm restrições em função da encefalopatia espongiforme bovina, popularmente conhecida como doença da vaca louca. A informação foi fornecida à Agência Brasil pelo secretário de Relações Internacionais do Agronegócio do órgão, Marcelo Junqueira. O embargo dos países é originário de 2012, quando foi confirmado um caso de atípico de EEB em um animal morto em 2010, em Sertanópolis, no Paraná. De acordo com Junqueira, no caso do Japão, o Brasil cumpriu a maior parte das etapas e aproxima-se do fim do processo para reconquistar a autorização. No caso da Arábia Saudita, está prevista viagem ao país em novembro para tentar reverter o embargo. A gente pode dizer que a expectativa é nesse sentido: reverter as restrições até o fim do ano. Depende deles, destes países. Estamos trabalhando fortemente para que não haja mais restrição à carne brasileira, disse. Em julho, a China, que havia imposto embargo à carne bovina do Brasil no mesmo ano, concordou com o fim da restrição. Segundo Junqueira, falta a assinatura de novo protocolo exigido pelo governo chinês para oficializar a abertura. A alta cúpula do governo, incluindo a presidente Dilma Rousseff, assistiu aos telejornais da noite de quinta-feira e leu os jornais impressos de sexta, mostrando que a desigualdade social havia aumentado ao longo dos 3 anos de mandato da petista. Sem suspeitar de que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, responsável pelos dados, desconfiava que havia erros de cálculos na pesquisa nacional por amostra de domicílios PNAD 2013. A área técnica do órgão fora alertada, ainda na noite de quinta-feira passada, de que algo estava confuso, truncado e sem sentido no cruzamento das informações levantadas pela pesquisa. Enquanto o governo era criticado por ter falhado na política de inclusão social, pesquisadores, acadêmicos e integrantes do próprio Executivo Federal ligavam para a sede do IBGE no Rio de Janeiro, desconfiados dos dados apresentados pela manhã daquele dia. Toda vez que uma pesquisa desse porte é divulgada, os chamados microdados com informações completas e as tabelas são disponibilizados no site do IBGE. A partir daí, uma série de instituições como a Fundação João Pinheiro, de Minas Gerais, a Fundação SEAD, de São Paulo, o Instituto Pereira Passos, ligado à Prefeitura do Rio, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e integrantes do mercado financeiro, perceberam que algo estava estranho nas informações. Como, apesar dos alertas, o IBGE ainda não tinha descoberto onde estariam os erros, optou-se por descobrir primeiro o que tinha acontecido e corrigir os dados para só depois avisar aos superiores hierárquicos fora do Instituto. Por isso, a presidente Dilma e a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, foram dormir na quinta-feira sem desconfiar que no dia seguinte uma nova coletiva seria marcada para afirmar que, na verdade, a desigualdade tinha caído entre 2011 e 2013. Como é de praxe, na terça-feira da semana passada, as principais áreas do governo haviam recebido com embargo os dados da PNAD. Mas, nesses casos, a gente presta atenção aos dados gerais. Ninguém vai ficar se preocupando em checar as contas e os cruzamentos do IBGE, disse um interlocutor ministerial com trânsito no gabinete da presidente. Os líderes da oposição decidiram, na manhã desta terça-feira, entrar com pedidos de investigação em relação à denúncia de desvio de verba do Fundo de Combate à Pobreza pelo Instituto Brasil, na Bahia. PSDB, DEM, PPS e Solidariedade se reuniram no gabinete do senador Agripino Maia, do DEM do Rio Grande do Norte, onde decidiram encaminhar ofícios à Procuradoria-Geral da República, PGR, Controladoria-Geral da República, CGU, Tribunal de Contas da União, TCU, Ministério da Justiça e Polícia Federal, além de, internamente, entrarem com representação contra os acusados no Conselho de Ética. De acordo com a denúncia da presidente do Instituto, Dalva Celi Paiva, em entrevista à revista Veja, a verba repassada pelo governo federal teria abastecido caixa de campanha de diversos candidatos do PT, entre eles os deputados Afonso Florence, do PT da Bahia, Nelson Pellegrino, do PT da Bahia, além do senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, e do candidato do partido ao governo baiano, Rui Costa. Agripino Maia informou que os líderes seguem da reunião direto para o gabinete do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, para entregar o primeiro pedido de investigação. Estamos indignados que o Fundo da Pobreza tenha sido usado em benefício eleitoral ou pessoal, incluindo um candidato ao governo no estado, afirmou o parlamentar. Para ele, a apuração deve avançar para identificar se outras unidades da federação usam do mesmo esquema. Não temos segurança que isso acontece só na Bahia. É algo tão inaceitável que até para nós é difícil acreditar que seja verdade, completou o líder do Democratas. O líder do PSDB da Câmara dos Deputados, Antônio Embaçaí, da Bahia, também classificou a denúncia como inacreditável. Um partido usar o Fundo da Pobreza para a campanha eleitoral é inacreditável. E quem diz isso é a presidente do Instituto. Causa asco, nojo, e deve ser dada uma explicação à população brasileira, enfatizou. Além do líder tucano e do demista, o líder do PPS na Câmara, Rubens Bueno, do Paraná, o líder do DEM na Câmara, Mendonça Filho, de Pernambuco, e o vice-líder do SDD na Câmara, Arthur Maia, do Rio Grande do Norte, acompanham a entrega dos documentos. A organização não governamental foi criada em 2004, de acordo com a denúncia, já com a finalidade de desviar dinheiro do fundo. A entidade recebia os recursos para a construção de moradias populares e outros projetos sociais, executava parte do acordo oficial e destinava grande parte para o financiamento de campanhas eleitorais. Segundo Dalva Celi Paiva, o Instituto movimentou cerca de 50 milhões de reais desde 2004. O Ministério Público investiga o caso desde 2010. De acordo com a reportagem, os investigadores identificaram o desaparecimento do dinheiro, mas não haviam esclarecido o destino dele. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação de Márcia Ferreira e Edelson Moura. Direção comercial de Zélia Maria. Coordenação de produção Marina Moura. Sonoplastia Márcio Silva. Direção geral Edelson Moura. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasque. Jornal Brasil Notícias. Até amanhã. E obrigada por sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias, patrocínio nacional